Nessa fotografia em preto e branco, Sebastião Salgado cria uma poderosa juxtaposição entre repouso e esforço, entre o indivíduo e a multidão. Em primeiro plano, vemos um homem de costas, sentado sobre uma pedra, completamente coberto de lama seca. Sua camisa está grudada ao corpo e apresenta dobras e rachaduras que se assemelham a cicatrizes da própria terra. Um relevo orgânico que mistura pele, tecido e barro. O homem observa em silêncio a impressionante cena à sua frente. Fileiras de garimpeiros escalam uma parede vertical da mina, subindo por escadas precárias, cada um carregando sobre os ombros um saco de terra ou minério. A repetição dos corpos em movimento, as trilhas verticais e o alinhamento das figuras criam uma textura quase gráfica na encosta, como se fossem notas musicais sobre uma partitura de lama. Esse contraste entre o homem imóvel e a massa em movimento revela muito mais do que apenas uma pausa física. É um momento de contemplação, de distância, de uma consciência do todo, como se ele, por um breve instante, se separasse do sistema para observá-lo. A imagem tem algo de monumental e íntimo ao mesmo tempo. É sobre corpos, trabalho, escalada e peso, mas também sobre testemunhar o próprio lugar no mundo, como se esse mundo seja um barranco de barro e esperança. A imagem tem algo de monumental e íntimo ao mesmo tempo. É sobre corpos, trabalho, escalada e peso, mas também sobre testemunhar o próprio lugar no mundo, mesmo que esse mundo seja um barranco de barro e esperança. Mais uma vez, Salgado nos presenteia com uma composição onde cada detalhe, o corpo, a lama, o gesto, é carregado de humanidade e história.